strangers are coming. They come to your heart. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where is your right? Humanity cries. You think you're a god, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição do PodEsc, o podcast brasileiro sobre o Festival Eurovision Song Contest. Aqui quem fala é o Alex Tavares e estou dessa vez já com ele com um pouquinho mais reduzido, mas ainda assim com uma qualidade bem legal. Estamos aqui com Vitor Lopes. Oi, tudo bom? Ah, tô bem! Então a gente vai... Nossa, mas... Eu juro que eu estou bem empolgado para gravar isso daí. Depois de 1000 tentativas, finalmente vamos conseguir falar sobre as nossas opiniões sobre o que aconteceu nessa edição de 2016 do Eurovision. Então vamos lá, né? Antes de começar a falar do festival mesmo, queria dar uma pincelada rapidinha na parte dos ensaios. Que os ensaios foram... Teve alguns que foi no meio termo, tem algumas coisas que eu gostei de ver nos ensaios, tipo, quando eu fui ver os ensaios pela primeira vez, eu consegui gostar da Armênia. A Iveta tava maravilhosa naquele ensaio. E também eu dou um destaque positivo pra Bielorrússia. O Ivan tava sensacional e aí eu mordi a língua. Porque realmente teve a apresentação de lobos e gente pelada. Só não esperava daquela maneira. Vitor, você tem alguma coisa boa pra falar quando você viu os ensaios? Olha, eu também gostei da Armênia. Foi bem interessante. Ela me surpreendeu. Eu confesso que não é uma música que tinha me empolgado muito até os ensaios. E gostei também do Ivan, que ele fez. Foi criativo, foi uma saída criativa para ele mostrar o que ele queria, que era o homem e a coligação com a natureza, do jeito que vem ao mundo, que é pelado. Essa que é a ideia dele, né? Pena que não foi pro final, acho que merecia. Eu acho que foi injustiçada, mas depois a gente fala disso, né? É, porque teve bastante coisa injustiçada na primeira e na segunda semifinal, especialmente na primeira, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. E alguns destaques negativos que eu dou aqui é a Suíça. Nossa, a Suíça, a voz da Rika, tava péssima, péssima, péssima, péssima. E aquela fumaça soltando nela, e de repente ela começou, quando eu tava chegando no refrão, até o final da música ela só tava agachando e levantando. Eu fiquei pensando, gente, ela tá brincando de morto e vivo no meio do festival? Eu não entendi. E a voz dela tava... Um lixo. Outra que também tava uma voz bem ruim foi a Sanha do Miracle. Puta que pariu. Nossa, foi decepção lascada. Eu amava, tava torcendo e tal. Aí quando ela soltou aquele ensaio, ela tava desafinando. Ela não tava dançando, a roupa dela tava feia, o palco tava ruim. Tudo conspirava pra eu odiar aquela merda. Tanto que chegou ao ponto de eu torcer pro Azerbaijão não ir pra final. E um último destaque negativo foi a Eslovênia, que eu tinha adorado aquela porcaria de Taylor Swift genérica. Só que quando fui ver o ensaio, não tinha nada a ver com aquela música, apresentação ridícula do EMA. Então fiquei muito triste, muito, muito triste vendo a Manuela desafinando e aquele dançarino avulso. Vitor? De ruim, eu achei a Suíça também bem, assim, péssima. Porque ele saindo foi estranhíssimo. A Moldávia também... Assim, eu tava esperando muito que tivesse uma performance decente, sabe? Gostava muito da música. E que ela podia passar, sabe, aquela esperança que é a última que morre? Sim. Foi assim com a Moldávia. Só que não rolou. Aquele astronauta não ajudou nada, né? Não, ele só sentenciou o fim da Moldávia, né? Eu acho que ficou em último na semifinal, que agora eu não tô lembrando, mas acho que ficou em último. Eu não lembro quem ficou em último. Eu sei que na segunda semifinal quem ficou em último foi a Suíça. Bem merecido, porque foi um bichinho. Não, quem ficou em último na primeira foi a Estônia. E a Moldávia ficou em penúltimo. Que também foi meio incoerente, porque... Ah, se bem que a Estônia foi também algo negativo. A apresentação tava bem fraquinha. Tava bem abaixo do que esperava. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada do que era lá no Xilau. Mas eu acho que é uma música bem alternativa pro Ash, né? Então as pessoas não estavam esperando esse tipo de música. Ele ainda não se mexia muito, acho que tava meio nervoso, né? Ele tava com uma cara tensa na hora. E o truque das cartas, pra mim, não funcionou. Não ficou tão legal. Mas agora vamos falar da polêmica. Polêmica... Bom... Qual é a Rússia, polêmica? Né? É a Rússia. Ah, óbvio. O que tem a Rússia? Você queria falar da parte dos ensaios? Ou já partiu? O ensaio. Já vamos... Ah, onde que o ensaio, porque começa no ensaio. O negócio começa no ensaio. Primeira coisa do ensaio da Rússia era... Que vazou, foi o primeiro que vazou o ensaio, quem poderia prever, né? Sempre vazou o ensaio da Rússia. Nossa, quando eu vi, tava todo mundo falando, ai meu Deus, Rússia vai ganhar isso, aquilo. Eu assisti, junto com uma das minhas primas, que também assiste o festival, a gente chegou na mesma conclusão, é tudo muito exagerado. Aqueles efeitos, ele andando na parede... imitar o clipe ficou muito Heroes do ano passado e achei tudo tão exagerado. Em vez de gostar, acabei detestando, chegando ao ponto de torcer contra a Rússia. Até o final do festival, fiquei contra a Rússia. Eu não detestei. Assim, é um espetáculo interessante, muito tecnológico, só que ao mesmo tempo ele não fazia sentido. Mas eu acho que mais que isso, a gente perceber que a potência vocal de Sergei ia comprometer a performance. A gente já tinha percebido no ensaio e que tinha tudo a perder, além dele ter caído. Isso que ele ia falar, ele caiu num dos ensaios. E aí, quando chegou na final, spoiler, a Rússia foi pra final, ó. E eu até escrevi assim: tomara que ele caia, só de raiva quero que ele caia pra perder ponto. Não caiu, foi certinho. Pois é, mas o que mais me preocupou mesmo foi perceber que a qualidade vocal dele tava extremamente comprometida, porque ele não é o melhor cantor, né? Vamos combinar. Não. Mas fez uma performance bem interessante. Mesmo muito confusa, assim, achei que além de ter o vocal comprometido, a performance já se mostrava assim, confusa. Eu não sei, mas ele era o cara, né? O cantor, o artista que ia fazer e acontecer no show. Então, eu já esperava a classificação mesmo com isso. A classificação russa já é algo praticamente confirmado. Aquela apresentação também, no ensaio, já dava pra ver isso daí. Agora já vamos falar da primeira semifinal, que, na minha opinião, que semifinal eu achei bem mais ou menos, só que bem pra baixo. Foi muito maluca a abertura, o show de intervalo, as piadinhas que estavam correndo, não consegui engolir nada. E as apresentações também não foram a grande coisa também. Como você tinha dito lá no ensaio da Moldávia, a Moldávia tava bem fraquinha. Finlândia tava horrível, Singer Away foi horrível. Utopia Land, me desculpe, mas eu achei péssima. E também já vamos começar com algumas incoerências. Tipo, San Marino, ela fica em 12º lugar com aquele lixo. Como isso é possível? Como isso foi possível San Marino chegar a 68 pontos, ficando em 12º lugar? Eu achei que o show foi linear, foi bem produzido. A gente sempre tem que considerar que o povo sueco é um povo assim meio objetivo, né? Um pouco seco, às vezes eles são meio perfeccionistas, dá pra perceber. Com o número de vezes que eles ensaiam as coisas pra tudo sair perfeito e maravilhoso e acontecer no horário, etc. Mas eu gostei do show, achei interessante. Não vi problemas na performance, nem do show de intervalo, nem da abertura, eu gostei. Eu achei aquele filme de introdução maravilhoso. E os postcards são incríveis, incríveis. Aquele detalhe, o postcards. Ele não parece comercial do Banco do Brasil? É muito comercial do Banco do Brasil. Mas eles são bem melhores que as do ano passado, que era propaganda da Áustria. Nesse ano foi Banco do Brasil e ficou bem melhorzinho. Exatamente, eu gostei de dois pontos que a Suécia sempre tenta buscar. Eles organizaram recentemente duas edições, que é abordar esse aspecto mais pessoal do artista, em vez de abordar o aspecto turístico nos postcards. Eles conseguem transmitir a personalidade do artista de uma maneira muito legal nos postcards. E a outra coisa é que eles fizeram, que foi muito inovadora, foi fazer uma animação tipográfica, em vez de colocar a bandeira do país para falar do nome do país e da música. Eu achei fantástico aquilo no ponto de vista visual. Achei muito bonito mesmo, eles capricharam nisso. Deixa eu ver outro. O palco funciona muito bem. Ele é um pouco grande. É, isso mas... que eu também pensei. O palco, ele é ótimo, mas só que dava pra ver que o pessoal não aproveitou tanto. Não teve muita gente que aproveitou o palco, ficou muito mais concentrado. Mas o palco é ótimo. O que eu achei do palco, assim, eles fizeram um tamanho grande porque era um palco plano, não era um palco caixa. E aí, quando o palco é caixa, na hora de fazer os enquadramentos, na hora da performance, fica mais fácil. Quando o palco é plano, tu tens que fazer com que ele seja largo, porque corre o risco de vazar alguma coisa dos bastidores lá de trás e que não ia ficar bonito. E por isso que o palco acabou ficando grande. E eu achei que eles usaram bem. Eu achei, as performances foram, em geral, muito bem dirigidas. Foram bonitas. Eu achei que ficou bem redondinho. Assim, tudo bem redondinho. Claro que algumas delegações não souberam aproveitar bem os elementos criativos que foram disponibilizados pela organização. Mas, no geral, foi tudo bem, bem, bem feitinho, bem executado. É, isso eu posso concordar. Pra meio que finalizar, alguma... só pra comentar rapidinho sobre quem classificou pra final ou não. Eu achei meio a famosa injustiça de que a Estônia e a Islândia fora da final, enquanto a apresentação do Chipre, que eu tava torcendo e fui ver, achei bem chata, foi pra final. A gente não entendeu muito bem. E eu fiquei surpreso também com a classificação da música da Áustria. Muita gente não gostou, mas eu fiquei feliz com a classificação dela. Mas isso eu acho que foi classificado porque a Zoe, ela é bem carismática. Ela tava bem carismática nas apresentações. Porque a música não é, meu Deus, vai pra final. Ainda mais se comparação... Exatamente. Eu acho mais... insuportável. Ai, para. Eu gosto muito de lá de cima. Mas insuportável. Nossa, e a Grécia cresceu muito, eu achei, na performance. E que eu realmente vi chances reais ali. Mas era muito abaixo do que a gente tá acostumado a ver. Então é uma desclassificação bem justificável. Agora, a Islândia, que era uma das super favoritas, ter ficado de fora e ter ficado na 14ª posição. Décima quarta. Foi assim... muito inacreditável. E até fiquei pensando assim, gente, San Marino teve uma pontuação acima da apresentação da Islândia, o que não faz sentido. A apresentação de San Marino dava vergonha, da Islândia foi bem coreografada. Mas aqui eu sou suspeito pra dizer, porque no podcast de apostas eu botei a Islândia como a minha favorita. Aí tem coisa no meio. Mas vamos comparar assim as duas, né? San Marino era uma farofona que todo mundo dançou e tal, divertiu. E a música da Islândia era uma música assim, mais contemplativa, reflexiva, que tu tinha que ouvir a melodia e tal, e meio que entrar num processo de imersão para entender um pouco a música. Talvez as pessoas não tenham conseguido se identificar logo assim com essa música. E de quebra, a apresentação da Islândia envolvia o uso da iluminação e tal, e foi justamente depois da apresentação da Rússia. Se a Islândia já tava copiando Heroes, ela veio da cópia da cópia, porque primeiro veio a Rússia com aquele show pirotécnico, tecnológico, tudo. Aí vem a Islândia com algo que também usa bastante tecnologia. Ela sofreu bastante com essas comparações. Ela sofreu um bocadinho. Exatamente, isso também prejudicou bastante, porque a Rússia veio pisando assim com um rolo compressor nas performances em questão de tecnologia naquele dia. E aí veio a Islândia, que usou uma tela mais simples e utilizou muito o BG já do palco para compor a performance. Achei que melhorou muito na questão da iluminação a performance da Islândia. Mas enfim, não dá para entender, né? O gosto é uma coisa muito subjetiva e ela não agradou. É isso, ela não agradou. Ela não fez, não foi uma performance ruim, mas ela não conseguiu se destacar. Alguns, rapidinho, tentar falar rapidinho pra terminar a primeira semifinal. É a apresentação da Armênia, quando eu vi, eu falei assim: Iveta, me pega no colo, me chama de mulher e vai. Vai com tudo, porque a apresentação dela, eu fiquei assim, lá. Cro, rainha do samba, você vai ganhar, bichas, tu destruiu. Eu fiquei tão de boca aberta, falei assim: foda-se Rússia, foda-se Ucrânia, foda-se Austrália, foda-se tudo. Armênia, você arrasou, porque a bicha destruiu no palco. Meu Deus, eu fiquei pensando assim, gente, meu lado bicha, quando viu a apresentação do Love Wave, gritou, fala assim: quem é Beyoncé na vida, né? Temos aí, meta aí pra samba. Ah, também falar rapidinho da Holanda, porque aquela pausa, não sei se funcionou, não sei. Você acha que funcionou ele pausando a música no meio do nada? Pra mim funcionou. É, na primeira. E o post-card dele é maravilhoso, gente. Adorei. Os post-cards de todo mundo tava bom. Você vê que tem uns que ficaram molhadinhos quando viu o da Estônia, por causa que era o Yuri mostrando a bunda. Eu não achei nenhum ruim, nenhum, todos são muito bons, não teve um postagem ruim, nem um ruim. Outro destaque rapidinho pra falar é a Croácia com aquela roupa horrível, aquela roupa horrorosa. Ganhou Barbara Bex, né, meu filho? Ganhou. Então... Mas mesmo eu achando que o Barbara Dex ia ser pra Alemanha, mas a Croácia tava com uma roupa. Não, eu tinha cafona. Certeza que ia ser pra Croácia. Eu tinha ou seria a Croácia, certeza. Ou seria a Croácia com aquela roupa horrorosa que eu não sei descrever, ou seria a Alemanha usando. Ah, é Bosnia, verdade, a Bosnia com aquela roupa de metálica. Foi bem feia também. E o vestido vermelho também foi feio. E a roupa daquele cara que sempre acha que tá frio e veste um casaco estranho. E rapidinho, Malta. Nossa, Ira Lusca me decepcionou um pouquinho. Ela ficou uma estátua no meio da apresentação. E a cara dela no meio do palco foi ridículo. Foi ridículo. Tem que dar um desconto, né? Eu sei que ela pra tá grávida. Mas essa música sempre foi o ó, vamos combinar. É que eu gostei um pouquinho, mas aqui não foi dito. Eu sou suspeita porque eu adorei Carmillion. E muita gente odiou Carmillion, porque ela falou que é uma bosta, isso, aquilo. Ainda mais. Horrível também. É, ainda mais você ainda tá revoltada porque eles tiveram a audácia de trocar a música no meio do. Assim, Carmillion ganhou. De repente, opa, acho que não. Seletiva Nacional de Fachada. Essa é a minha revolta. Thank you, Eric! Vamos falar da segunda semifinal, que dessa vez nivelou um pouquinho. Já, assim, já foi um pouquinho mais coerente. O único destaque que eu dou pra segunda semifinal, essa daí foi a única que não assisti ao vivo, mas assisti bem depois, era aquele frame rapidinho do Mans pelado. O que você achou? Foi ótimo, foi inesperado. Me foi divertido. Foi piada maravilhosa. Foi uma piada maravilhosa. Muito divertido, muito divertido. E nessa semifinal a gente tem que dar o destaque pra Georgia, porque impressionaram com aquela performance, com aquela música muito meia boca. Muito meia boca. Eu pensava que essa música ia ficar bem baixo, mas ela não apenas foi pra final, como a apresentação foi incrível. Eles, como disseram, eles fizeram um videoclipe no meio da música, foi muito bom. Muito boa, realmente. Muito boa. Não tem o que falar, porque foi muito bem executado. E Polônia, temos que falar da Polônia. Polônia, com aquela... Eles aparecendo Color of Your Life no meio do palco. É meio breguinho, mas aqui eu gostei. Mas... Eu achei muito brega aquela música, gente. Muito brega aquela performance. Por favor. Mas era efetiva. Ele é bom, é um bom artista. Mas brega tudo aquilo, brega. Outra coisa que eu achei brega, ruim, foi a Macedônia. Vamos mostrar a cultura pra esse povo? Vamos, faz um gritinho aí pra nós. Eu não sei o que deu na cabeça. O que deu na cabeça da Calliope dar a MC Melody no final da música. Ela solta um falsete que me deixou surdo. Mas tu tá falando da parte menos pior de tudo. Que ela segurou a própria pescoço. E tá enlouquecido. Pior foi o figurino, gente. Aquele figurino. Aquele negócio de Mortícia Adams, que quer voar e quer virar boa depois. Sei lá, muito estranho aquilo. Muito. Nossa, foi vergonhoso. Eu fiquei constrangido ver a dona daquele jeito. Nossa. Foi muito ruim. Só de pensar eu fico constrangido. Eu não quero nem ver isso daí. Mesmo se tivesse disponível pro Brasil, crítica, eu tô odiando o fato do canal oficial do Eurovision no YouTube ter bloqueado os vídeos no Brasil. E ainda assim, eu não queria voltar a ver essa apresentação merda da Macedônia. A mesma coisa vale pra você, Eslovênia. Foi horrível. Odiei. Manuela, tô decepcionado com você. Volte a imitar a Taylor Swift, pelo amor de Deus, porque o que você fez foi ridículo. Foi. Outra apresentação que foi horrível, como já tinha dito, a Suíça mereceu o último lugar, porque foi um lixo. A música não é tão ruim, não, mas que apresentação horrorosa. Muito simples. Quando você percebe que a única coisa interessante é o cabelo azul dela, é porque não é tão legal assim a apresentação. Ela viu uma de Derek, né? Derek de RuPaul's Drag Race. Vestiu um maiô e colocou um negócio por cima. Figurino, tá pronto. Outra coisa que vendo aqui é a Dinamarca. Dinamarca, outro lixo. Nossa, foi horrível a apresentação. Ridícula de ruim. Mas ao invés de ficar só falando de coisa, só xingando, porque até agora só xinguei, eu quero destacar a Ucrânia. Essa daí, quando fui ver a apresentação de 1944, eu percebi o potencial que a Jamalão teve. Da Austrália, eu gostei, adorei a apresentação, mas só que eu já fiquei pensando, será? Também eu dou um destaque maravilhoso pra Bélgica. Eu amei. Gente, eu amei. A melhor coisa da segunda semifinal foi a Bélgica. Eu amei What's the Pressure, a apresentação, a execução. A Laura tava extremamente carismática. Ela indo pro cantar com o pessoal, tudo. Nossa, bato palmas. Rainha, né? Realmente. Além dessas três, eu destaco Israel. Nossa, lindo. É verdade, Made of Stars. Eu tive quase saí chorando, porque ficou maravilhoso. Exatamente, eu chorei, porque nossa, foi muito lindo aquilo, gente. Muito maravilhoso. Eu não tava. Eu sabia que ia ser bom, porque o Rockstar é um artista ótimo. E a música é incrível. Mas a performance foi muito bonita, simples, singelo. E a direção de câmera, assim, foi um negócio lindo. Eu pensava que aquele bailarinos rodopiando ia ser ruim. Não, acabou ficando até poético. Ficou bem legal. Exatamente, ficou muito bonito. Foi muito legal. Achei muito bom mesmo. Ah, adorei. Outro destaque interessante é a Bulgária. Sim. Eu achei, eu não sei se eu achei aquela roupa dela que acende, boa ou ruim. Eu não sei, eu sou meio maluco, porque eu gosto muito de If Love Was a Crime, mas eu gostei. Gostei do que vi. Eu achei ótimo. Eu gostei muito, assim, foi muito divertido. Ela animou com uma música simples, uma performance também que não foi nada extraordinário. E fiquei com um pouquinho de medo de não ver ela indo pra final. Mas ela foi pra final e ela sambou na pontuação da final. Verdade. Também a República Tcheca foi ótima. A República Tcheca, é, tudo bem, é lá da primeira semifinal, mas aqui eu vou falar rapidinho. Gente, eu também dava nada, mas a menina foi muito boa, a Gabriela. Nossa. E a performance foi bonita. Bem bonita também. É, foi. É, dessa daí são algumas apresentações que apostaram na simplicidade e deu muito certo. Quer dizer, é aparentemente simples, né? Mas é bem, bem trabalhada. Essa é. Uma que tem cara de simples, mas aqui é uma puta mensagem profunda, foi o da Sérvia. Quando fui ver a apresentação, eu me toquei que Goodbye Shelter é uma música sobre violência doméstica. Sim, violência doméstica. É incrível, né? Boa também. Eu pensava que era uma música. Eu não tinha percebido até eu ver a apresentação. Aí eu me toquei. E quando apareceu aquelas fotos de várias mulheres, eu fiquei, gente, essa daí é uma música sobre violência doméstica. Como eu não reparei isso? Eu achei ótimo. E só pra encerrar, você achou injusto a Agnete não ter ido pra final? É difícil, né? É, eu fico um pouco receoso, assim, por dizer que foi injusto por uma questão de coitadismo, sabe? Porque é, e foi ela tava meio passando por todos aqueles problemas e tava por lá. Ela não. Eu acho que o caso dela é muito semelhante ao caso da Greta. A performance não foi ruim, foi bem executado, mas outras performances conseguiram brilhar mais que as delas e elas não se classificaram. Não que tenham feito trabalho ruim, mas que outras delegações fizeram um trabalho melhor, fizeram um trabalho superior e conquistaram o público. Eu acho que foi só isso. É, nisso tem razão, porque essa segunda semifinal foi, tirando algumas que foram bem lixo, como tinha dado destaque, de Eslovênia, Dinamarca, Suíça, foi uma semifinal boa, teve bastante coisa legal pra ver e de injustiça de não ser classificada, acho que foi apenas a Noruega e a Bielorrússia, do restante que ficasse ali mesmo. O Nick Barney com Sunlight foi horrível mesmo. Horrível, gente. Horrível. Mas o postcard é um dos melhores. Lindo aquele postcard. Ah, só pra falar que eu não esqueci, a Lituânia e a Letônia foram classificadas pra final. E eu achei bem que seja as duas. Tem muita gente lá amando o Heartbeat da Letônia. Foi muito boa. Não foi ruim, mas só que eu não. Eu vi a música, sei lá, umas 70 vezes e eu não consegui comprar até hoje essa música. Mas incrível. O Doni surpreendeu com a Be Waiting for This Night. Eu achava que não ia ser tão boa, mas foi ótimo. Agora já vamos partir para a final, que houve já algumas coisinhas bem interessantes já. Eu, primeiramente, eu fiquei meio receoso quando vi que a Rússia estava meio pertinho da Ucrânia na ordem de apresentação. Eu fiquei com medo disso. Mas aqui, quando fui ver a ordem de apresentação da final, começar com Bélgica, República Tcheca e Holanda, eu só fiquei pensando assim, ai, tadinho, perdeu. Bélgica, eu amei você, mas com você começando, abrindo a final, é declaração de que você vai perder, mas vai perder bonito. Mas eu fiquei impressionado que ela pegou um décimo lugar na pontuação final, bato palmas. República Tcheca, como tinha meio que mencionado lá, ficou boa, adorei tudo, mas tadinha, recebeu nenhum ponto na parte do júri do televoto. Foi sambado. Ruim, né? Foi sambado. Eu não sei se tu chegaste a ver que se ela tivesse. Se, na verdade, se o sistema de votação fosse igual ao do ano passado, ela teria ganhado só um ponto e teria ficado em último. Enquanto isso, era. Quem ficou em último foi a Alemanha, né? Outra vez a ficou Alemanha. Em último lugar. Só com a diferença de que ela não ficou com zero ponto, que nem no ano passado. Com 11, eu acho. É, a Alemanha ficou com 11 pontos nessa edição. Algumas músicas. Então, vamos começar do começo, né? O que foi aquela apresentação dos países da final? Meu pai, muito boa, muito legal. Eu acho que não teve uma apresentação como essa. Foi a melhor apresentação. Nisso que dá, é porque eu comecei a assistir a final quando já tava começando a apresentação da República Tcheca. Então, infelizmente, eu perdi o desfile, mas deve ter sido maravilhoso. Foi maravilhoso. Foram quase 10 minutos e foi aquele desfile que tu não consegue piscar. Quer ver tudo, porque é muito legal. Eram umas pessoas entrando com uns figurinos super conceituais, assim, de animais. Aí tinha uma projeção neles que abria no telão e aparecia o artista. Era muito bom. Nossa, eu preciso ir no site do EBU pra assistir a final um pouquinho mais completo. Pelo menos esse comecinho. E aí, falando mais rapidinho dessa ideia, já falei da Bélgica e República Tcheca. A Holanda, dessa vez, na minha opinião, a pausa não funcionou tão bem assim, mas ainda assim tá boa. Miracle, nessa versão da final, ela melhorou um pouquinho a voz, mas ainda assim achei bem bostinha. Tem alguma coisa pra... Sabe o que eu acho do Azerbaijão? É que a delegação sabia que a artista não tinha uma potência vocal muito boa. E aí nos ensaios eles pediram pra ela dar aquela... Diminui aí, mano, esse negócio. Não canta tão bem, e aí na semifinal ela veio e cantou melhor e surpreendeu, porque eu achava que tava um lixo. E ela veio e pá, lacrou. Aí na final ela veio e pá. Lacrou de novo. É porque, Deus, nos ensaios ela tava péssima, tava horrorosa. Tava Hungria tava que seja, não fede nem anda. Não fede nem anda é ótimo. É, não fede nem anda, que seja. Itália, Eu gostei, mesmo ela oferecendo um pé de feijão pra nós no final, eu adorei a apresentação. Um pêssego. Era um pêssego. Tem gente que porque na minha primeira impressão foi um pé de feijão. Pêssego. Né, depois virou uma cebola gigantesca. Pra no final... É um pêssego. Qual é o sentido do pêssego? Eu não sei. Ela tava toda trabalhada na jardinagem, mas ainda assim eu acho o No Degree of Separation maravilhosa. Tava toda camponesa do século XXI, roupas brilhosas e lantejoulas. Ela tava caipira. Ah, mas a apresentação tava um amorzinho. Ganhamos que eu tava bem bonitinha. Outra... Deixa eu falar do Amir. O que é aquele menino? Eu pensava que a apresentação da França ia ser um pouquinho abaixo das minhas expectativas, porque pensava que ia aparecer aquelas as back vocals de com aquelas roupas de balé, mas não, tirou aquilo e apareceu só eles usando seu carisma, o Amir, maravilhoso. Venha na minha casa, por favor. E aquela projeção muito legal, gostei muito. Foi muito bem dirigida essa performance, muito boa. É, acho França, engraçado que eles blocaram três países do Big Five. Seguido. Um em seguida do outro, né? Praticamente. França, essa é a Alemanha, né? Quase. Uhum. E falando rapidinho da Alemanha, a única duas coisas. Primeiro, ficou em último. E segundo, que eu ainda continuo gostando bastante da música, mas não entendo porque ela teve uma posição ruim. Só isso. Mano, aquela menina, ela só piscava os olhos e mexia a boca durante a performance inteira. O palco era muito bonito, mas ela só mexia a boca e piscava os olhos. E nem dava pra ver que ela tava respirando um robô. Não tinha condições, não tinha como ela conquistar nada nem ninguém. Além dela ter um visual que não é tão comum, eu acho que as pessoas podem ter estranhado. Eu acho incrível, mas aquela blusa que ela aparece no postcard, que é um sapato jeans que tem um cadarço na frente, eu acho incrível. Eu quero muito ver aquela. E da Suécia ainda continua achando uma... foi muito aplaudida a música da Suécia, é incrível, eu fiquei indignado. Porque estava na Suécia? meio óbvio. Ano passado, quando teve da Áustria, não teve tanta gente aplaudindo a apresentação. Mesmo copiando, tá sendo queimado no meio do palco. Ainda assim, não foi tão aplaudido. Mas da Suécia, eu não gosto de Flower Story. Nossa, a apresentação me fez eu não gostar mesmo dessa música. Eu tentei até ouvir cover. Eu vi vários covers de Flower Story com gente do Melody Festival e não deu certo. Realmente, Ace Wilder era pra ser a vencedora. Victoria era pra ser a vencedora. Até aquela música que... Ai, meu Deus. Qual era aquela farofa que você gostava? Eu prefiro... Sahara? É. Farraha. Me dá zinguzungo. Me deu zinguzungo ver aquela apresentação. Eu tenho que fazer um meia-culpa assim, muito grande, porque o meu preferido era o Robin Benson, com Consolation Prize. Eu amo aquela música. E eu nem falei dele no podcast anterior. Tenho que falar dele. Ele é maravilhoso. Ele é incrível. Aquela música é ótima. Eu achei que foi uma performance muito eficaz. A gente não tem como negar, foi muito bem planejada, muito bem planejada. Ainda bem mais que o Melody Festival era o protótipo do Eurovision desse ano. Eles usaram vários recursos que eles utilizaram no Melody Festival. É. No Eurovision. É quando a gente. Só ia comentar rapidinho assim. Quando a gente chegar ao período das finais do Melody Festival, a gente já comenta, porque realmente o Melody Festival é o único desses processos seletivos pro Eurovision que vale a pena assistir e acompanhar de perto. Tem muita música boa, muita música meio merdinha. Eu falei zoando que eu preferia a Dolly Style, mesmo eu achando a apresentação das meninas um lixo. Eu só falei aquilo zoando porque eu acho aquilo bem melhor do que o que aconteceu com o Franz. Eu acho o Franz ainda bem franzino. Olha a piada feia. A piada feia. Achei o postcard dele maravilhoso também. A gente já falou da França. A Polônia, a gente já comentou que é breguinho, mas só que eu fiquei impressionado com que a Polônia ganhou 1 milhão de pontos no televoto, né? Voto da diáspora, meu filho. Conhecidíssimo. Verdade, os poloneses estão em todos os lugares ali da Europa, depois da Segunda Guerra. Todo mundo sabe que tem judeu em tudo quanto é lugar, e é por isso que eles conseguem pontos. Mas ganhou bastante, porque tava muitos pontos. Os últimos no júri, e de repente ficou em quarto lugar na pontuação de televoto. Ficou em terceiro lugar. Ah, é verdade, o quarto lugar quem ficou foi a Áustria. Foi a Austrália, exatamente. Que era a próxima que a gente ia falar. Que eu maravilhosa. A Dami, a roupa dela tava maravilhosa. Eu ainda continuo não entendendo por que ela tem que passar 2 minutos da apresentação sentada numa caixa gigantesca, não sei porquê. Mesmo ela interagindo com os... Nossa, deu branco. Ela tava interagindo com a... Com um painel lá de... Uhum. Transparente, que foi uma sacada muito boa aquela. Foi muito boa. Só que ainda não entendi qual é o motivo dela ficar sentada numa caixa gigantesca no meio da apresentação. E uma coisa rapidinho que eu tinha esquecido no outro podcast. O que você achou do mimimi ridículo falando assim, a Austrália não merece essa da música porque no meio da música fala a palavra FaceTime. E FaceTime é um aplicativo e não pode fazer propaganda. Tipo que nem o que aconteceu com a Valentina, rainha de San Marino, por favor, volte ano que vem. Quando ela fez... Não, eu quero Valentina, pelo amor de Deus. Mas... Não quero, mas eu ainda vou dedicar um podcast só sobre a rainha do país, a rainha do pop. Mas voltando, essa coisa de não pode ter FaceTime porque é propaganda, eu achei muito ridículo. Você acha também ridículo? Olha, realmente é uma regra que não podem ter menções de marcas e nem a questões políticas. É proibido. Mas se a IBU deixou passar, paciência. Porque quando a gente vai pegar a letra dessa música, está lá FaceTime, com letra maiúscula, dando a ideia de que está sentindo ao aplicativo da Apple. Mas a IBU não tirou, então não virou um problema assim tão grande ter FaceTime. É a mesma coisa que aconteceu com o 1944, que é uma música bem politizada, só que a IBU falou, ah não, é uma música histórica, acabou deixando. De... Mas sabia que eu acho que foi uma sacada esperta da Ucrânia, da Jamala, na verdade? Porque eles estavam falando de um fato histórico, que foi o genocídio dos tártaros na Crimeia em 1944, falando que foi uma situação que aconteceu com a avó dela. Genocídio não seria deportação? Deportação, é. Isso, exatamente. Não é a mesma coisa. Temos que consertar, que é deportação. E tinha tudo a ver com o cenário político atual. Mas tinha um plano de fundo de ser um acontecimento histórico daquele ano lá que ela estava se referindo. Então foi realmente muito inteligente. Eles foram muito felizes em pegar esse momento histórico e colocar na música e associar um momento político e enfim. Ela foi bem espertinha. É, foi a gente espertinho. Acabou comentando a apresentação da Ucrânia de um jeito ou de outro. Mas só, voltando, depois da Austrália teve Chipre, que achei bosta, como tinha achado lá na outra semifinal, achei bem bosta. Aqueles flash preto e branco foi insuportável. A Sérvia. Achei mais ou menos também. Foi eu achei assim que é uma apresentação do Melody Festival de músicas de metal. Sempre tem grade, sempre tem cara mal, sempre tem zoom, com uma velocidade muito rápida na cara dos integrantes da banda. Fumaça. Isso é verdade. Sérvia. Sérvia e Lituânia são aquelas coisas que a gente até falou, né? Que a música de violência doméstica, a gente não ficou impressionado que o Doni Montel melhorou pra Lituânia. A Croácia a gente já comentou, roupa feia. Rússia a gente já comentou, pirotecnia demais pro meu gosto e minha torcida pra que ele caísse na final. Só pelo gosto de ver a tragédia. Ia ser engraçado se ele caísse, né? Vamos combinar. Nossa, eu ia amar. Aí vem a Espanha com a Barei mostrando o passinho do Romano. Ai, gente. E ela, o que você achou da perfeita atuação dela caindo, né? Foi tão ela caindo. Ei, eu tô em dúvida até hoje se ela caiu ou se aquilo foi fingido. Sério. Nossa. Porque já pensou se ela caiu, ela fingiu muito bem. Isso justifica porque ela foi uma das últimas, né? Ela ficou em 22º lugar. Mas a gente precisa comentar que ela reclamou, né, da delegação espanhola, que ela pediu várias alterações e eles simplesmente fizeram ouvido de mercador. Fingiram que não ouviram nada do que ela disse. E isso já foi uma reclamação da Pastora Soler em 2012. Eu acho que mais um outro artista reclamou, acho que foi a Soraya em 2009, não lembro qual foi que ela participou agora. E eles reclamaram disso, que a delegação espanhola não ouve absolutamente nada do conceito visual que o artista quer criar na música dele e acontecem essas coisas. Talvez seja o momento da Espanha, além de mudar o tipo de música que eles estão mandando, o estilo, a língua, como eles fizeram com o CIA, talvez seja repensar a equipe que produz a performance deles no Eurovision. Talvez esse seja um ponto-chave para eles crescerem na competição, sabe? Depois teve a Letônia, que foi Heartbeat, que eu achei bem que seja, todo mundo amando. A Ucrânia a gente já falou. A Malta a gente já falou, ela ficou uma estátua, mas a gente já justificou. Georgia surpreendeu na final, eu não sei como é que eles conseguiram um 12 pontos milagroso. Assim, 12 points goes to Georgia. Eu achei, what the fuck? What the fuck da final. Eles ficaram em 11º lugar, eu acho, né? Não, ficaram em 20º. A Georgia ficou em 20º. A Áustria. Eu ainda continuo achando muito fofa a reação de agradecimento da Zoe. Ela parece que ela tá quase chorando quando ela fala thank you. Ela parece que como tá sempre, chorando. Né? É, por isso que Zoe, eu Zoe Zenyopolina. É, ela agradece chorando. O Reino Unido, olha, subiu um pouquinho no meu conceito, mas ainda assim continua sendo meio bostinha. O Leonardo lá. Muito, muito. Não, por parte deles é ótimo também. É, e terminou a final com a Armênia lacrando o cu das inimigas. E ainda não adianta, tá? Não adianta. Eu, Iveta, me faça de mulher, pelo amor de Deus, vem aqui, né, na minha vida agora. Aquelas pernas, aqueles braços, aquela pose classuda, aquela apresentação soltando fogos. Fala assim: venha na minha vida, venha agora. Tô aqui de perna aberta pra você, querida. Agora. Aí temos a votação. Primeiro falou o voto dos jurados. Aí só via 12 points goes to Australia, Australia, Australia. E eu fiquei, meu Deus, ai meu Deus. Australia, Ucrânia, ou Russia, ou Sweden, ou bizarro ponto. Ucrânia, ou Australia. Australia, Australia, Ucrânia, Russia, quando apareceu algum... Malta! O 12 points goes to Georgia. Eu, aham. Faz muito sentido. Também teve alguns pra Armênia. Vamos falar da Armênia. A Armênia merecia os 12 pontos, por favor. E aí, eu tinha esquecido dessa parte da que apareceu os pontos do televoto. Eu já tava quase colocando no meu Facebook. Meu Deus, a Austrália ganhou o Eurovision. A Austrália ganhou o Eurovision. Quero ver como é que vai ser. Como é, vai ser maravilhoso o Eurovision ir pra Austrália. E aí, de repente, eles fizeram uma pausa assim. Agora vamos aos televotos. O quê? De repente, 0 points to Czech Republic. Eu, e todo mundo ficou 0 pontos. É, eu fiquei, o quê? Eu já fiquei chocado quando anunciaram assim, agora vamos aos televotos. Eu, o quê? Ainda tem mais? Aí de repente veio assim, 0 pontos pra República Tcheca. Eu falei assim, gente, a Gabriela Gutikova é a nova Gretchen Winters? A nova Gretchen Winters. None points for you, Gabri. Tadinho. E ela era maravilhosa. De repente veio começar a ver mais pontuações, mais pontos. Aí só tinha só. Ainda continuava a Austrália lá reinando. Aí chegou aí faltando só 4 países. Tinha a Austrália, a Polônia, a Rússia e a Ucrânia. E o quarto lugar foi a Austrália. Aí pulou pra 511 pontos. Falei, puta que pariu. Ultrapassou o Alexander Rybak de maior pontuação. Já parou. Ah, mas isso era meio óbvio, né? Porque era óbvio, por causa do jeito que tava saindo. Do jeito que tá, meio difícil não ser. Mas a gente tem que comentar dos Interval Acts. Melhores Interval Acts da história. Primeiramente, Justin Timberlake. A apresentação dele Can't foi stop the feeling. A apresentação dele foi muito, muito boa. Muito boa. E depois vem Love, Love, Peace, Peace. Que seria a melhor música de toda a Eurovision se tivesse na competição. Exatamente, foi muito legal. Muito legal essa música, gente. Não tem como. Se tivesse, aquela lá é a Suécia zoando bonito como são as apresentações. E também aparecer a gaiola de esquilo da Ucrânia de 2014, aparecer a... As vovozinhas da Rússia de 2012, patinador. As polonesas sexys de 2014, que eu odeio. Eu amo, desculpa. Eu amo a Slave Girls. Eu acho aquilo cretiníssimo. Também eu adorei Lorde, que foram os campeões de 2006. Apareceu a Lourinha. É, eu tô tentando ver quais são algumas referências. Que acho apareceu que o piano pegando fogo na Austrália, The Make Makers, eles fazem. Ah, é. Tem o piano que pegou fogo. Tem o Alexander Rybak. Muitas coisas. Teve muita referência. Ah, essas coisas de tambor, pelo amor de Deus. Até dá pra fazer referência com Eu Quero Ser Tua, por favor. Não, Algo que nem vale a pena. Sempre tem tambor. Ah, também tem uma coisa que eu achei bem, assim, muito comédia pastelão. É na parte deles falando, assim, do quanto é que a Suécia é viciada em Eurovision. Por exemplo, Escola Dana International. Ah, Escola Dana International. É, eles sugerindo, assim, num flashback, falando assim, esse é o novo sucesso pra Suécia pro festival. E aparece BAB. B-A-A-B. Fala assim, não. Ai, referência a ABBA. Acho que ninguém vai superar o ABBA de grande campeão do Eurovision. Tanto que quando foi tava aparecendo o pessoal do júri, eles até falavam assim, oi, eles falavam, thank you for the music, outro, Mamma Mia. Eles falavam assim, gente, para de fazer referência ao ABBA, né? Por mais que eles realmente sejam os vencedores de verdade da história do Eurovision, para, né? Mas tinha que aproveitar, né? Tava na casa do ABBA, então não pode fazer referência disso. Ah, eu gostei muito, achei super engraçado, assim, tipo, e falando de comédia, a gente não pode deixar de falar da Linda Woodruff. Foi muito engraçado aquilo. Eu ri muito, muito, porque foi muito engraçado. Ela falando, hello, it's me. Que nem a dela. Foi muito bom, cara. Muito, muito. Verdade. Muito legal, muito mesmo. Eu achei super divertido. Mas eu não achei a coisa mais engraçada, porque eu acho Love, Love, Peace, Peace insuperável nesse quesito, porque aquilo lá era uma zoeira enorme. Muito boa. Mas a gente também tem que fazer uma pequena crítica à questão do humor, porque eles ensaiaram muito as piadas e em alguns momentos não tava rolando. Imagina. Eu achei algumas coisas não rolaram. Foi tão natural quanto o Mans pelado na segunda semifinal. Foi muito natural, né? Enfim, foi ótimo. Ah, os Interval Act dessa final foi muito boa. Não, a quanto própria interação outras... do Mans com a Petra foi boa, assim, eles conseguiram interagir muito bem, foi. E, diferente de 2013, eu acho que eles aprenderam com o erro, o show fluiu, eles não correram com nada, foi natural, assim, as coisas foram acontecendo naturalmente, e o show foi prosseguindo naturalmente. Não teve atropelo de nada, eles até tiveram que esperar em algum momento fazer um suspense muito grande, na hora de anunciar os pontos. Achei que nisso eles acertaram em relação à última edição de E acho que é só pra encerrar, como já acho que vocês já perceberam, eu tava quase falando da Austrália, a vencedora do Eurovision, primeiro país não europeu de verdade, ignorem Israel, que venceu o Eurovision e tal. Aí de repente, faltando, sei lá, 3 minutos, Ucrânia ultrapassa a Austrália. O que eu acabei de ver, claro que eu achei justo a Jamala ter passado a Damien, mas eu fiquei impressionado, eu tive um ataque, quase morri vendo aquela reviravolta. Acho que todo mundo morreu. Engraçado que aqui no site, né, acho que o Brasil, quem tava atualizando o site, era eu. Na hora. Uhum. Então eu tava super nervoso. Aí eu já tava fazendo coisas pra um. Aí eu tive que fazer pra outro. Aí eu peguei o outro. Eu fiquei enlouquecida nessa hora, tremendo de desespero. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer nesse negócio? Foi muito emocionante. Eles acertaram muito, muito, mas muito mesmo nesse novo modelo de pontuação. É, ainda mais nesse ano que tava bem previsível de quem iria ganhar. Porque tava muito, ou seria a Austrália, ou seria a Ucrânia, ou seria a Rússia. E tava todo mundo no nervosismo forte. Aí a gente descobriu que a Rússia era que ganhou mais pontos no televoto. E aí eu já sabia assim, a Rússia só vai ganhar se ganhar mais de 400 pontos no televoto. Sim, eu que também não já tinha aconteceu. Feito as contas. Eu falei, pelo andar da carruagem vai conseguir quase 400 pontos. Mas não vai conseguir, já perdeu. Tá muito, tava, era a sexta do voto do júri. Não ia conseguir, ia ser muito. Se fosse a terceira, a quarta, tinha chance, mas sexta tava muito, muito complicado. E aí quando saiu a pontuação, ficou tipo um momento... Olha o trocadilho infame com a música da Romênia, que desclassificada. Foi um momento de silêncio quando foi anunciado os pontos que a Rússia ganhou no televoto. Todo mundo ficou calculando na cabeça assim, será que passou? Será que não passou? E aí ficou em terceiro lugar. E aí falou assim, e a minha reação, amo Rússia derrotadíssima. Porque eu não aguento música superestimada, então... Quando vi a Rússia lá embaixo, um pouquinho mais embaixo, eu amei. E aí tivemos a vitória de Jamalão, rainha. Ela não ganhou na semifinal, ela não ganhou no televoto e ela não ganhou no voto do júri. E mesmo assim ela ganhou. Vai entender o porquê disso, né? Ela ganhou porque de todos os três que estavam na liderança, ela foi a que teve o número de votação mais equilibrado. A Damien foi a primeira do júri, mas foi a quarta do televoto. E o Sergei foi o sexto do júri, o primeiro do televoto. Olha só a disparidade de posições. Ela não, foi a segunda do televoto, a segunda do júri. E manteve a segunda equilíbrio na semifinal. Ganhou. É, exatamente. E ganhou. Manteve o equilíbrio. Foi só isso. Ela manteve o equilíbrio. É, o único momento é assim que você ficar em segundo lugar... Você ganha. Né? Mas uma coisa que é problemática, eu acho, que é, por exemplo, a Polônia. Não é não só porque eu não gosto da música, mas é porque não era uma música que tinha uma potência assim tão forte, era uma música eficaz e tal. Mas não era uma música tão forte. E aí a gente percebe um problema nesse sistema novo, que é o voto da diáspora, né? Uhum. As pessoas votam na Polônia, ela ganha muitos votos, mas quando a gente vai ver que o júri especializado viu que a música não tinha um diferencial e tanto é que não agraciou com muitos pontos, né? Ela só teve um resultado mais expressivo por causa do televoto. E aí eu acho que quando é combinado o ranking do júri com o ranking do televoto, as coisas elas ficam mais equilibradas, na minha opinião. Esse sistema, ele dá mais emoção, mas ao mesmo tempo eu acho que ele dá mais margem para resultados, vamos colocar entre aspas, essa palavra que eu vou usar agora, injusto. Mas assim, você achou justo a vitória de Jamalão? Eu achei justo, uma performance, não, também não é a minha música preferida, nunca foi, mas ela realmente foi muito emocionante. Ela mereceu, achei que não foi injusto não. Eu acharia injusto, por exemplo, o Sergei, que foi um artista que eu sempre coloquei em alta cota nessa edição, ganhasse, porque ele não teve uma performance que correspondesse à vitória. Era boa, mas eu acho que não era o suficiente para ele conquistar o título de melhor música desse ano. Nisso também eu concordo. A apresentação da Ucrânia foi emocionante. Ela estava bem emocionada ao cantar aquela canção. Foi tudo muito bem executado, enquanto eu da Rússia, particularmente, achei tudo muito engessado. Era bonito de ver, a música era interessante, mas só que não tem a mesma emoção ao ver a apresentação da Jamala. E por conta dessa maravilhosa derrota da Rússia, tivemos a pior Chorovision de todos os tempos, na minha opinião. Todo ano tem sempre Chorovision, mas esse ano foi insuportável. Os milhões de dislikes do vídeo da Jamala, porque... Ai, a música é política, nós não gostamos. E todos esses dislikes vêm do pessoal da Rússia. Ai, minha reação é menos, né? Bem menos. Sabe o que eu acho? A Rússia, ela tava crendo que o bloco soviético ia ficar muito do lado dela. Porque ela sabe que as questões políticas influenciam. E aí ela percebeu que não é bem assim. Eu acho que numa questão de vaidade também e de poder, se sentiu ameaçada e ficou puta. Acho que foi isso. investiram um dinheirão no maior artista da atualidade do rumo musical da Rússia pra não ganhar. Pra perder. Acho que é mais uma questão política mesmo do que de ego. E que, enfim, eles estão vendo que as coisas estão começando a feder muito pro lado deles. É, uma coisa que eu tô achando muito, muito ridículo do que tá acontecendo é que não sabemos se a Rússia vai ir pra edição da Ucrânia ou não. Mas tem aquelas coisas do tipo, se a Rússia for pra Ucrânia, a seleção da música vai acontecer na Crimeia, os mimimi ridículos. A Rússia tá sendo muito infantil com essa infantil. Vitória da Jamala. Tá encontrando encontrando pelo em ovo quando ela tava acusando a música da Jamala de plágio. Fala assim, gente, para! Isso tá muito feio. Não é nem plágio, né? É que ela divulgou a música antes do período permitido. Ela fez uma performance em 2015, em maio. E aí, de acordo com o regulamento, é a partir do dia 1º de setembro do ano anterior, né? Então, era errado. Mas o regulamento diz que a divulgação, ela tem que ter beneficiado a música de alguma maneira. Ou seja, projetado essa música no mercado musical do país que ela tá, o mercado europeu. E com 3 mil visualizações, acho que isso não acontece. Então, acho que eles desconsideraram. E até porque seria estranhíssimo, né? Eles darem o título para um outro país depois de todo o auê que já foi feito com a vitória da Jamala, né? Aí eles têm que encarar esse possível erro que eles cometeram na hora de permitir ou não as músicas. É verdade. Boas expectativas para essa edição em Chernobyl? Chernobyl? Eu acho que não vai ser uma edição tão grandiosa. A Ucrânia está passando por dificuldades. Também atento para a questão dos direitos dos LGBT na Ucrânia. Não é só porque não é na Rússia que os LGBT não vão ter problemas, porque a Ucrânia é um país do leste europeu que é tão homofóbico quanto a homofobia. Só que a única diferença é que só a institucionalização, apenas, mas culturalmente é muito similar. Então, é porque pode isso acontece mais nos países que eram da antiga União Soviética, Ucrânia, disso, aquilo. Só que a diferença é de que todo mundo estava querendo bastante boicotar a Rússia nessa questão dos direitos da LGBT, porque a Rússia institucionalizou a lei anti-gay. Só isso. Sim. Mesmo. Eu acho que, ao mesmo tempo que eu entendo, eu acho que é contraditório, porque é reivindicada a segurança do público. E a gente tá vendo que tá indo para um país que talvez essa segurança não esteja garantida pelas mesmas questões, entendeu? Eu acho que a cultura, ela não vai se sobressair em relação à lei. Ou, na verdade, o contrário. A lei não vai se sobressair em relação à cultura. A cultura tá presente nas pessoas, as pessoas que fazem a sociedade. Então, a homofobia tá na sociedade de uma maneira muito grave. Então, as coisas podem acontecer sim. Só esperamos que a edição de 2017 seja ótima, interessante. Porra, tudo bem. É, e esperando que em 2017 aconteça algo que nem a Ucrânia teve em 2005, que revelasse uma Helena Paparizou nova. Se tiver, eu quero uma Helena Paparizou pra ralar o cu no chão. Que nem teve na edição de 2005, agora eu quero uma na edição de 2017. Imagina, uma rainha do mas sol. Agora ela é bela recatada do lar. Acho difícil as coisas acontecerem. Você acha que em 2017 vai acontecer alguma tendência, porque todo ano sempre tem alguma tendência. Nesse ano foi o uso de tecnologia. Será que no ano que vem vamos ter mais músicas intimistas, que nem a música da Jamala? Olha, intimista em termos, né? Porque aquela animação foi incrível. Nada intimista. Eu não tenho como falar, eu acho que não tenho como prever, porque isso depende do orçamento, né? E a Suécia tinha um orçamento. Não sei se a Ucrânia vai ter esse mesmo orçamento em 2017 para realizar o evento. Então, pode ser que seja simples, mas eu espero que seja um simples que seja bem utilizado. Vamos torcer, ainda não sabemos onde é que vai ser a sede. Eu acho que vai ser em Kiev mesmo, porque, tipo, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, difícil, vai ser lugares difíceis, vai ser Kiev mesmo. Ainda mais para facilitar para quem vai mesmo na edição. Odessa é bem turística, né? Tem vários pontos turísticos lá. Talvez role, eu acho que de todas essas cidades pode ser aqui consiga. Se não for em Kiev, vai ser em Odessa. Kiev é uma cidade gigantesca. Odessa não é tão grande. Eu ainda queria muito que eles tivessem culhões e que fosse na Crimeia, mas aí eu pensei, não vai dar tão certo botar um Eurovision na Crimeia. Sim, e a Rússia decidiu esse ano que vai ter seletiva nacional pro Junior Eurovision, e vai ser onde? Na Crimeia. Já confirmaram, vai ser em agosto, parece. Não sei agora a data certa, mas eles já confirmaram que vai ser lá. É, porque que eles são recalcados ao ponto de soltar esse veneno. Serem bem filhos da puta. É, eles estão tão revoltados de ter perdido que estão fazendo esse drama. É pior do que aconteceu com a Conchita. Lembra que quando a Conchita venceu, a Rússia teve que raspar a barba dos homens, porque os homens não se sentiam mais masculinos com barba? Aquilo lá foi de uma vergonha inacreditável que me fez sentir nojo pela Rússia pelo resto da competição. Porque o que a Rússia fez depois da vitória da Conchita foi ridículo, e nesse ano tava mostrando mais uma vez que a Rússia tá sendo ridícula. Nós temos que elogiar a postura do Sergei, porque ele tá sendo um fofo. É, porque a Rússia tá agindo de forma muito escrota e o Sergei tá lá sendo maravilhoso. Elogiando a Jamala, tal. É. Foi super, super fino, digno. Os outros, nem tanto. É. Mas bora ver, né, o que vai rolar. É, esperamos. Coisas boas virão. Eurovision Song Contest 2017, Ukraine. Vamos ver se vai ser tão interessante. Eu espero que os postcards sejam melhores. Eu não quero postcard nível, sei lá, tipo nível Azerbaijão, que achei um lixo, mas eu espero que sejam boas. Eu quero, era bonito, né? Eu só espero, aqui não adianta, eu sempre vou falar, eu espero que algum dia alguma edição supere os postcards de 2014. Os postcards de 2014 são maravilhosos. Eu acho que essa superou o de 2014. É que a de 2014 ganha pela criatividade, nesse daí ganha pela fofura. É muito bonitinho. Eu gosto dessas coisas que mexem mais com o sentimento. Então, eu vou sempre gostar dessas coisas que tragam esse lado mais humano. Sabemos que não vai ser uma edição super bem produzida, mas espero coisas boas, pelo menos uma edição boa. Agora, o Eurovision de 2013 foi bem produzido, foi pequeno, foi num teatro, não foi assim uma coisa gigantesca, mas também não foi horrível. Foi pequeno, nós temos o Eurovision, um evento para 4 mil pessoas só, e o Eurovision para 10 mil, então é um número bem maior. Verdade. Mas vamos esperar. Vai ser tudo maravilhoso, eu espero. É, agora vamos enfrentar a depressão pós-Eurovision, que acho que só vai ser um pouquinho curada quando vai começar a Junior Eurovision. Você vai acompanhar a edição Junior desse ano? Eu sempre acompanho. Mas tem gente que não gosta muito, não. Esse daí vai ser o meu primeiro ano. Eu vou por causa do podcast, falo mesmo. E você acompanha o Turk Vision? Não, aquilo é muito ruim, gente, para acompanhar. Não dá. Eu não consegui assistir eu não consegui assistir uma apresentação inteira. Eu fiquei constrangida de assistir o Turquivision. Aquilo lá é um recalque da Turquia de querer ter seu próprio Eurovision. Mas eu vou assistir o Eurovision, a edição Júnior, que vai acontecer legal esse ano na Malta, e parece que vai ser boa. Não isso. Sei. Vai ser num lugar um pouco pequeno. Ah, já aconteceu outras vezes na Malta. Não, mas só que aconteceu em Malta em 2014. Foi num lugar gigantesco, não foi em Valeta, era não lembro o nome agora do lugar. Um lugar que fica a cavalo, estábulo. Era num lugar gigantesco. Esse não, vai ser no Malta Conference Center, que é um lugar em Valeta pequenininho. E foi onde aconteceu o MESC, o Malta Eurovision Song Contest. Vamos ver se vai ser tão interessante quanto a edição desse ano. Não vai ser tão, ai meu Deus, coração acelerado, mas vai ser interessante ver a edição Júnior. Enfim, vamos ficar por aqui. Vitor, alguma mensagem de despedida? Um jabá? Espaço seu. É, gente, o Victor não vai poder se despedir, mas eu me despeço por ele. Eu acho que o jabá dele era, tipo, visitem o askbrasil.com, onde esse podcast vai estar publicado. O meu jabá seria o meu podcast, esse não é um podcast, o np.blogspot.com. O blog, então, eu assisti, que é o esse não é um blog de reviews.blogspot.com. O é escrito com EH, tudo é separado com hífen. Então é isso, pessoal. Adoramos essa edição do Eurovision. Até o ano que vem, mas ainda vamos continuar com mais podcasts até a edição Júnior desse ano. Então, beijinhos. Tchau, tchau.